is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and sense, and a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you ever need to dream, just close your eyes and listen to the sound lovers. A guerra de fogo vai voar com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará, e com a metralhadora fazendo o povo agitar. sem cor. Aquecia o meu corpo com todo o teu calor. E junto com a família ouvir o pop tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Com Betinho, Pop, Mani e Milk voltou. Agora se segure, a guerra de fogo vai voar. Com o DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Povo. Banda, Banda Electro Melody, a música acompanhando a tecnologia. Sensação que faltava no Pará é o som automotivo que chegou pra detonar. Ele bate no grave, esse som arrebenta. A novidade do Pará vem de Barcarena, bate, bate, estaca, bate, bate, estaca. É o som automotivo que comanda essa parada. Bate, bate, estaca, bate, bate, estaca. É muita pressão na cabeça da moçada. Eu tô falando do poderoso Ruby. É

Banda, Banda 007. Eu quero te dizer que eu te amo. Muitos momentos que a gente viveu foi tão intenso. O que aconteceu? Amor, eu quero te dizer que te amo e provar o quanto meu amor é imenso e só você que me faz sonhar. Foi no super corretados que eu te conheci no Aia de Macapá. Aia de Macapá. Banda, Banda 007. Dizer que eu te amo, não vou esquecer, amor, você. Tantos momentos que a gente viveu foi tão intenso. O que aconteceu? Amor, eu quero te dizer que te amo. Sei, vão metralhar seu coração. Gema e DJ Betinho. Sei, vão posso dizer, estou cantando agora pra você ouvir com outra pessoa. Que às vezes acho que não sou melhor pra você, mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois. Só quero que saiba. Emoções, a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois não importa. Por você posso esperar. Sente o que posso sentir. Se um segundo tudo acabar, não vou ter como fugir. É que às vezes acho que não sou melhor pra você, mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois. Só quero que saiba. Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois não importa. Por você eu posso esperar. Entre ações, emoções, a saída. Esperar fazer, eu posso esperar. Se não agora, depois não importa. Por você posso esperar. Billy Brasil, a moral do sucesso. Joy, o garoto das produções. Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois não importa. Por você posso esperar. Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois não importa. Por você eu posso esperar. Entre razões, emoções, a saída esperar fazer. Eu posso esperar. Eu posso esperar. Entre ações, emoções, a saída. Esperar é fazer. Eu posso esperar. Se não agora, depois não importa. Com você posso... Sim.

Amargura, não tem.

pra você. Essa distância só me faz sofrer. Sim. Uma pancada de sucesso. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui, sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter um fim. Pode. Chorando por você, quando se foi, nem disse adeus. Se pareci criança pra você, porque chorei, porque chorei. Te peço que uma pancada de sucesso. Você me deixou chorando por você, quando se foi, nem disse adeus. Se pareci pra você, porque chorei, porque chorei. Te peço que we'll be right back. só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe. Num príncipe negro eu vou te amar, num príncipe negro me declarar. Vou com o DJ vir encontrar você, prova que te quero, eu amo você. Por que não dá mais? Não me dê só. Só te quero. Volte logo, não me deixa aqui. Ela está de volta. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. DJ Marte. Banda Os Brothers. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, no príncipe negro eu vou te amar, no príncipe negro me declarar. Vou com DJ Billy encontrar você, prova que te quero, eu amo você. Por que não dá mais? Essa solidão do teu amor, me sinto tão só. Só te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Vai sentir, é o trem e terra. Que